together. All right, men, it's time for the big test. Let's hope it works. This is the test. For the next 60 seconds, this station will conduct a test of the emergency broadcast system. This is only a test. Yeah! This is a test of the emergency broadcast system. Boy, don't you believe that the broadcasters of this area, in voluntary cooperation with the FCC and other authorities, have developed this little system to keep you informed in the event of an emergency. If this had been an actual emergency, you would have been instructed where to tune in your area for news and official information. This concludes this test of the emergency broadcast system. Atenção, emissoras, para a contagem de 8 segundos. A foto vai cair, e a foto vai cair, e se cair, o telhado vai se mover, e a galinha não vai nem arrumar. Vamos pra mim, que é. Muito boa tarde, ouvinte da Ultra Web Rádio, meio dia 3, vamos chegando! Hoje é domingo, deixa eu ajustar aqui o microfone, porque nego já reclamou que ele tá baixo, então vamos lá. Hoje é domingo, dia 13 de outubro de 2013, nesta data nasceram Edu da Gaita, o saudoso Edu da Gaita, Raimundo, olha o Fagner aí, João Leite, que foi quase prefeito de BH, Nico Rezende, Kelly Preston, Tisha Campbell Morin, Antônio De Natale, Di Natale, aliás, Ian Thorpe e Marcela Lopes, a bela ginasta. E faleceram, infelizmente, Louis Claude São Martin, Francisco Ferrer, Manuel Bandeira, Apolo Correia e Berta Rosa Nova. E olha, foi nesta data, em 1307, que a Ordem do Templo foi acusada de traição à igreja pelo Papa Clemente V, sob pressão do rei da França, Felipe IV, mandando para a prisão os seus membros, nomeadamente o seu grão-mestre. Por causa disso, dizem que sexta-feira 13 dá azar. Mas o que importa é que hoje é domingo 13, tá no ar mais um VHS. Hoje, como atrações musicais Earth, Wind & Fire, Turma da Cidade, Gal Costa, Roupa Nova, Guilherme Arantes, Luiz Melodia, Ney Mato Grosso, entre muitos outros. E claro, você pode participar do nosso programa através do nosso site, que é ultrawebradio.blogspot.com, também pelo nosso Facebook, Ultra Web Rádio do Brasil, facebook.com/ultraradiodobrasil, se você estiver fora do Facebook, e também através do nosso Twitter, @ultrawebradio, tudo junto. Vamos repetir. O nosso site é ultrawebradio.blogspot.com. O nosso Facebook é Ultra Rádio do Brasil. Se você estiver fora do Facebook, tem que colocar tudo junto, depois facebook.com ou Ultra Web Rádio do Brasil. Por favor, curtam. E claro, o nosso Twitter, que é Ultra Web Rádio. Bom, antes da gente começar aqui as nossas atrações musicais, parem tudo, parem as máquinas. Isso, pode parar a agulha. Porque é o seguinte. Este não é um VHS comum, nem normal. Vamos, por favor, agulha, bota aí um estardalhaço, um pequeno estardalhaço, porque tem uma novidade pra contar? Bota aí! Olha aí! Por favor, gritaria, loucura! Porque, meus amigos, este programa foram 7 apresentações na Ultra Web Rádio e mais 5 na Rede Contínua, se bem me lembro. Mas é o seguinte, nós finalmente temos, não um, mais 2 apoiadores! Pode fazer barulho. E olha, eu sempre falo, sempre que eu procuro apoiadores para o novo projeto, eles têm que ser bons, têm que ser confiáveis, têm que ser sensacionais, têm que ser, digamos assim, têm que acompanhar a estrada e têm que ter a ver com coisas que eu adoro. E afinal, vocês me perguntarão, e eu vou responder agora, quem são os meus 2 patrocinadores? Vocês sabem que música é essa ao fundo? Road Made for Animals, de John Tesh, que eu não sei qual emissora usou nas transmissões da Volta da França por muitos anos. Aí, um belo dia, eu ouvi essa música no programa inspirador do VHS, o Crab from the Past, que passa na KFAI, lá de Minneapolis, Minnesota. E o que acontece? Eu gostei tanto da música que ela passou a ser escolhida por mim como o tema das minhas coberturas de natação. E aí, meus amigos, esta música é sinal de que o nosso apoiador tem a ver com natação. Estou falando do site familaaquatica.webnode.com ou simplesmente Família Aquática. Mas não é Família Aquática? Pode até ser, mas quando este que vos fala criou o site domingo passado, ele acabou estando tão cansado por mil coisas que aconteceram, e os de fé sabem quais, que ele acabou engolindo i. E acabou ficando Família Aquática. Claro que isso é um erro de digitação, mas nesse caso é perdoável. O site Família Aquática, como eu falei, está há uma semana no ar e é o novo point para você saber das informações da natação no Brasil e no mundo. Informações exclusivas, você vai saber de torneios regionais, tudo que rola nos clubes do Brasil e do mundo, nas competições. Por exemplo, lá está um vídeo da nadadora Julia Sebastian, da Argentina. A própria, inclusive, curtiu, viu? É um vídeo sobre a rotina dela, os treinamentos, etc. você pode clicar no link. Conheça Julia Sebastian, a melhor peitista do Finkel. E aí você vai ver esse vídeo e você vai conhecer melhor ela, que surpreendeu a todos, ganhando as 3 provas de peito no troféu José Finkel. Mas não é só apenas isso, senhoras e senhores, porque este site, além desta emissora da Rede Sport Brasil e da Rede Atrativa FM, vai cobrir com absoluta exclusividade para o mundo, tirando o site da Federação Aquática Paulista, o Campeonato Paulista Júnior e Sênior de Natação de Verão, 15º Troféu Alberto Martim Pérez, que vai acontecer na piscina do Corinthians, a mesma do Troféu José Finkel, entre os dias 15 e 17 de novembro. E por isso, dia 17, posso anunciar aqui agora de antemão, não vai ter VHS. Ah, não! Eu estarei ocupado com as coberturas e também não posso ser 2 ao mesmo tempo, então por isso, dia 17, devido a essa cobertura que a gente vai fazer do Paulista de Natação de Verão, não haverá VHS. Vocês podem, não se preocupem, porque dia 24 ele estará, domingo seguinte, ele estará de volta para a reta final de sua primeira temporada, ok? Então é isso, familaaquatica.webnode.com, o seu point para natação. Eu ainda não tenho slogan, por enquanto o provisório é o novo site para toda a família aquática. Visitem e adorem. E o segundo patrocinador é da minha confiança, meu amigo Ivan Bruno, que passou pela Bradesco Esporte e agora está na Conexão FM. Tem um site que reúne todas as web rádios do Brasil e do mundo. Não todas, né? Mas algumas. E as duas emissoras pelas quais eu trabalho, né? Que é esta, a Ultra Web Rádio e a Rede Esporte Brasil, estão nele. Eu falo do Painel da Web Rádio. O Painel da Web Rádio está há 2 anos no ar e reúne o maior número de web rádios, além de notícias exclusivas sobre tudo o que acontece no mundo das web rádios. E não é só isso também. Em breve teremos um novo projeto, o Atrativa FM, mais uma vez pilotado pelo Ivan Bruno. Ontem tivemos uma pré-estreia, né, a invasão com o melhor da música sertaneja e a expectativa para a estreia, que durante este programa vocês vão saber quando será. Então, não se esqueçam, paineldawebradio.com.br, a sua companhia para a web rádio, para você ficar sabendo de tudo o que acontece na web rádio. Grande abraço para o Ivan Bruno, ok? Eu acho que falei portal da web rádio, não sei se falei, me desculpe. Bom, chega de blá blá blá e vamos de música. Ah, que maravilha, 2 apoiadores, comecei bem. Bom, ontem, 12 de outubro, foi dia da criança e eu vou abrir e fechar o programa com 2 clássicos da minha e também da infância da maioria de vocês que ouvem. Patrícia abre o programa de hoje com Certo ou Errado. Meio de 12, muito boa tarde a todos. O VHS deste domingão só está começando. Isto sim é rádio. Magic mirror, come and search my heart. Paris, Paris fosse trocar. Se tivesse uma nega Teresa, muita alegria e carnaval. Aleluia, hey, aleluia, hey, aleluia, hey, aleluia, hey. Sou da paz e do amor, minha mentalidade mediana. Mas eu não devo nada a ninguém, eu tô na minha. Por isso eu gosto de andar de trem. Meu sentimento é puro e sincero. Feijoada, pau, cachaça, futebol, tudo é belo. Meu coração é rubro-negro e também verde-amarelo. Eu não sou um orgulhoso, nem tão pouco um despeitado. Me desculpe, mas é que eu não gosto não de ser subestimado. Pois eu sou um amante do meu país. Eu sei onde é meu lugar, eu sei onde eu ponho meu nariz. Aleluia, hey, aleluia, hey, aleluia, hey, aleluia, hey. Quem dera que Paris, Paris fosse trocar. Tivesse uma nega Teresa, muita alegria e carnaval. Aleluia, hey, aleluia, hey, aleluia, hey, aleluia, hey. Sou da paz e do amor, minha mentalidade mediana. Mas eu não devo nada a ninguém, eu tô na minha. Por isso eu gosto de andar de trem. Meu sentimento é puro e sincero. Feijoada, boca chata, futebol, tudo é belo. Meu coração é rubro-negro e também verde-amarelo. Eu não sou um orgulhoso, nem tão pouco um despeitado. Não me desculpe, mas é que eu não gosto não de ser subestimado. Pois eu sou um amante do meu país. Eu sei onde é meu lugar, eu sei onde eu ponho meu nariz. Aleluia, hey, aleluia, hey, aleluia, hey, aleluia, hey.

Sandy Júnior estragaram essa música e ela é muito linda, diga-se de passagem. Truly Medley Deeply com os australianos do Saved Gordon. Antes, Javan com seu Fato Consumado, Cher com Believe, Wilson Simonal com Aleluia, Aleluia e ainda tem mais, Earth, Wind and Fire, Imagination e abrindo o programa de hoje, Patrícia, hoje conhecida pela alcunha de Patrícia Marques com Certo ou Errado, que essa música tocou na infância de muita gente, hein? Meio de 36, horário de Brasília, vamos ao primeiríssimo intervalo e, aliás, esses blocos comerciais serão modificados semana que vem, podem me cobrar. E nós voltaremos já já com o Você Faz Parte da História, recordando grandes momentos que marcaram a história da humanidade neste dia, mas há muito tempo atrás. É ou não é verdade? Então é isso, já voltamos com o VHS, fique aqui na Ultra, ok? Até já, pessoal! Vem, abre seu coração, você é um de nós, me traz sua emoção. Não saia da frente da TV. De segunda a sexta, Cavaleiros do Zodíaco, terceira fase, está de volta em versão integral. Seiya e seus amigos enfrentando batalhas decisivas antes do confronto definitivo. Armadilha de Andrômeda! Cavaleiros do Zodíaco, terceira fase. Reapresentação de segunda a sexta, às 10h30 da manhã e às 6h15 da tarde. Oferecimento Ringo da Videogames, uma promoção esperta da Balduco. Lego, um brinquedo que vira brinquedo. Plock, o chicle divertoso. Ninho Soleil, a força gostosa do solzinho. Quick, faz do leite uma alegria. Nosso amado vagabundo foi sair pra ver o mundo e até hoje não voltou. Deve estar morto de frio, com saudade do carinho que aqui dentro me deixou. Um anúncio no jornal, certamente é o ideal, vamos providenciar. Tão bom classificado, eficiente, cadastrado, vai fazer ele voltar. Classificado do novo, mais orientação. Classificado do novo, mais comunicação. Classificados do Globo, cada vez mais úteis. Nem juros. 50 meses. Para pagar, não vai entrar. Olá, pensou em macio, pensou em consórcio com Rio. Metiolate cuida sem doer, sem sofrer. Metiolate desinfeta sem arder. Sempre em casa, sempre à mão. Metiolate é proteção. Mertiolate desinfeta os ferimentos sem arder. Mãe que é prevenida, fale por duas. Mertiolate, sempre em casa. Sempre em casa, sempre à mão. Mertiolate é proteção. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Toma o seu pó de hoje, todo mundo vai tomar. Toma o seu pó de hoje, todo mundo vai tomar. Tode gostoso, como fica econômico. Vou tomar gostoso que está. Tomou o seu Tode hoje? Todo mundo vai tomar. Toddy contém porque contém mesmo. Toddy contém tudo que os homens, mulheres e crianças necessitam para ter novas forças, vigor, energia e rapidez mental. Toddy é gostoso porque fica econômico. Toddy é gostoso porque fica econômico. Vou tomar gostoso que está. Vou tomar gostoso que está. Toddy é gostoso. Toddy fortifica. Toddy é econômico. Toddy é único. Toddy não tem nem pode ter similares. Toddy, qualidade, qualidade, qualidade comprovada. Olhem pra mim! Sou eu! João Brasileiro! Batata doce, colate, contas e patuá. Olha a mulata de óleo verde, saia branco, oxalá. De Geraldo Vietri, a próxima novela das 7 da noite. Meio-dia e 42, horário de Brasília, estamos de volta com o VHS. Olha, a agulha foi rápida, até temos vinheta de oferecimento, meu Deus, olha só. Este programa é oferecimento de Favela Aquática.webdom.com e paiel.webradio.com.br. Bom, vou dar um bis porque apareceu meio baixo na primeira vez, vamos lá. Este programa é um oferecimento de favilaquática.webdom.com e paiel.webradio.com.br. Maneiro nosso locutor de oferecimentos, né? Dizem até que ele trabalhou na Tupi, mas isso não vem ao caso. Bom, meio dia 43, é hora então de voltarmos ao passado, porque... você faz parte da história e relembra agora fatos que marcaram a história da humanidade. História. Nesta semana, mas há muito tempo atrás. Começamos no dia 9 de outubro de 1982, quando o Jornal do Brasil anunciava um fato que mexeu com o leste europeu. Parlamento dissolve o Solidariedade. O parlamento polonês dissolveu o sindicato Solidariedade e fixou normas para a criação de novas associações trabalhistas que reconheçam a hegemonia do Partido Comunista. O projeto de lei, aprovado por maioria absoluta, elimina os últimos vestígios dos acordos de agosto de 1980, responsáveis pelo surgimento do primeiro sindicato independente no leste europeu. Líderes do Solidariedade na clandestinidade pediram aos trabalhadores que evitem protestos de massa contra a decisão governamental para que as forças de segurança não iniciem nova onda de repressão. Mas condenaram com veemência o caráter ilegal da iniciativa e prometeram que o sindicato continuará vivo, apesar de oficialmente proibido. O governo tentava calar uma voz que começava a gritar, mas não adiantou mordaça, todos viram o que aconteceu no segundo período dos anos 80, na segunda parte. Ainda no Jornal do Brasil, mas dia 9 de outubro de 1977, Gilberto Freire quer anistia e debate amplo. Devemos ouvir os poetas, os cantadores de feira, os analfabetos, porque representam os sentimentos dos brasileiros. Linda essa frase, hein? Disse o sociólogo Gilberto Freire, que defende a anistia, a supressão do AI-5, entidades legais para trabalhadores e estudantes e o diálogo entre dirigentes e dirigidos para que se instale nova fase da vida brasileira. Caraca, acho que eu vou colocar essa frase no meu Facebook. Ele apoia a conciliação nacional como única forma de o país atingir a independência política e econômica, e acha que o termo esquerdista tem sido ultimamente muito mal empregado no Brasil. Abre aspas, porque só se refere a comunistas ou simpatizantes. Eu, por exemplo, me considero em grande parte um esquerdista. Fecha aspas. De fato, a anistia não ia demorar para acontecer. O resto da história todo mundo já sabe mais uma vez. 11 de outubro de 1963, Folha de São Paulo. A tragédia mundial estava só começando, diga-se de passagem. Aconteceu em Belluno, na Itália, no dia anterior. Cerca de 50 mil metros de terra se desprenderam do Monte Toc. Caíram sobre a represa de Vaillant, esses nomes complicados, e provocaram o transbordamento das águas que, em ondas de quase 100 metros de altura ou mais de 100 metros, não se tem muita certeza, tragaram o vilarejo de Longarona, ou Longarone, essa letra complicada é digna de gafes, no vale de Piave, onde viviam cerca de 4.500 pessoas. As águas alcançaram, posteriormente, mais 4 povoações de localidade, a 80 km do norte de Veneza. De acordo com as informações, não há sobreviventes em Longanone. Realmente não tinha como, né? Quanto às demais povoações, não se tem notícia exata do número de baixas. Até o momento, foram recolhidos cerca de 500 cadáveres. O piloto de um helicóptero que sobrevoou a região afirmou: a vida cessou em Longarone. O espetáculo é desolador. Vêm-se cadáveres sobre as águas. Fecha aspas. Esta é a pior catástrofe que sofre a Itália desde 1923, quando se deu a represa Giono. Rachaduras no Monte Toc após a catástrofe fazem os observadores concluírem que novo desmoronamento de terras poderá ocorrer e, consequentemente, o agravamento da situação. É, o mundo estava começando a acabar. A Itália é um dos países que menos respeitava a natureza por algum tempo. A natureza se revoltou e aí aconteceu o que aconteceu. Infelizmente, uma tragédia que eu acho que só não foi pior do que a tragédia do 11 de setembro e a bomba atômica de Hiroshima. O homem é o lobo do próprio homem, essa é a verdade. E finalmente, 12 de outubro de 1990, assim anunciou o Globo. Estados Unidos proíbem a venda de computador para o Brasil. O Senado americano decidiu proibir a venda de supercomputadores ou sua tecnologia ao Brasil devido à participação do país no desenvolvimento de armas para o Iraque. A decisão se aplica a qualquer país que, de maneira direta ou através de seus cidadãos, Flávio, olha só, contribuir para o aperfeiçoamento de foguetes iraquianos ou para os projetos químico, biológico ou nuclear desse país. A decisão prejudica a Embraer e surpreendeu o Itamaraty. É por isso que o Brasil não tem tecnologia de ponta. Nego apoia as coisas do Iraque, os inimigos dos Estados Unidos, e aí os Estados Unidos, assim como o Magneto, ou são heróis ou são vilões. Proíbem o Brasil de crescer e os outros países também. E até quando isso vai acontecer? Porque isso acontece até hoje. Muito bem, esse foi o Você Faz Parte da História desta semana. Semana que vem, mais informações e notas do que aconteceu nessa semana, mas há muito tempo atrás. Agora tem Legião Urbana com uma das músicas mais lindas do álbum O Descobrimento do Brasil, de 1993. A música se chama Giz. Agora faltam 10 minutos para uma da tarde. Muito boa tarde a todos. Este é o VHS. Sem te ver, acho até que estou indo bem. Só apareço por assim dizer, quando convém aparecer ou quando quer.

sete estrelas governam tudo o que acontece no universo. Mas somente uma tem o poder de criar uma nova estrela e um novo céu. E ela se chama Imaginação. Isto sim é rádio. Has it in her mind ask her to stay. Find 100 ways. Being cool won't help you keep a love warm. You'll just blow your only chance. Take the time to open up your heart. That's the secret of the she owes you the sweetest of debts. She wants to pay. Find 100 ways. thank you. Hora certa na outra homeose. Muito maneira essa música da Nicole, que é uma artista chilena muito conhecida na América do Sul e só Deus porque sabe, não muito conhecida aqui no Brasil. Inclusive, esta canção chamada Esperando Nada foi o título do seu, não sei se terceiro ou quarto LP, e também foi versionada, vertida para o português pela Angélica. Não fez tanto sucesso, a música não tem nada a ver, mas enfim, Esperando Nada com Nicole antes. Gal Costa com Alguém Me Disse, Quincy Jones com a participação vocal, ai caramba, deu branco agora, whatever, com 100, James Ingram, valeu agulha, Quincy Jones, vamos repetir, com a participação especial de James Ingram, 100 Ways Antes, A Turma da Cidade com Yara, O Tema da Imaginação, música de fim de ano de 1982, Donald Fagen com IDY e Legião Urbana Giz. 1:16, é bom lembrar que o VHS tem o oferecimento de quem mesmo, Zé? Diz aí. Este programa é um oferecimento de Favela Aquática, webno.com e paielcalwebradio.com.br. Valeu, valeu, voz tenebrosa. O Família Aquática vai acompanhar em vivo e em directo, diretamente da piscina do Corinthians, o Campeonato Paulista Júnior e Sênior de Natação de Verão, 15º Torneio Alberto Martin Pérez, de 15 a 17 de novembro. Não perca a nossa cobertura, que tem o apoio do painel da Web Rádio, que também patrocina este programa, e é uma parceria desta rádio, Ultra Web Rádio, com a Rede Esporte Brasil, que aqui o Esporte A10 é a nova parceria do Web Rádio Brasileiro. Rápido intervalo, já tem a primeira leva do Arquivo do Humor com uma entrevista sobre crianças que visitam o zoológico com o Tião Buscapé. Até já, pessoal! Vem, abre seu coração, você é um de nós, me traz sua emoção. Copa Mercosul 98. O Timão vai partir para cima, porque só a vitória interessa para a equipe de Luxemburgo. Mas uma das forças do futebol paraguaio promete mostrar muita raça. Corinthians e Olímpia. Hoje, depois do programa do Ratinho, Copa Mercosul, só aqui. SBT é Brasil, é Sistema Brasileiro de Televisão. Me diz, por favor, onde é que eu posso encontrar o levantinho da Shell? Lá, lá, lá, lá, lá, lá. Com ele é que eu vou, tranquilo vou passear. Lá, lá, lá, lá, lá. Na Shell, passe no posto Shell. Shell. Where's that lacking? The red on his front. Take it. Huh. Agora você tem o seu próprio shopping. Yeah. Shopping grande, Rio. É tanta loja, tanta diversão, tudo em cima, num só lugar. Comer, comprar, sair, viver, se apaixonar, se encontrar. Shopping Grande Rio, o grande shopping do Rio, aberto aos domingos. Shopping Grande Rio. Júlia é branca e jovem. Minha amiga sempre reclama de racismo. Chamei ela para fazer parte da campanha, mas ela não quis se expor. Ailton, capitão do exército, é negro. Tem duas velhinhas no meu condomínio que sempre quando elas me encontram no elevador social, elas dizem, você não deveria entrar pelo serviço? Para Carlos, que também é negro, a pergunta é diferente. Correios, filho? Ele sempre precisa esclarecer. Não, vizinho. O estudante de medicina moçambicano, Herman Grato, quando está sem seu jaleco branco, sente o preconceito sem palavras. Sempre que eu atravesso a rua com o sinal fechado, ouço o som das portas dos carros se trancando. Onde você guarda o seu racismo? Não guarde, jogue fora. Diálogos contra o racismo pela igualdade racial. www.dialogoscontroracismo.org.br. Agora nós sabemos qual o lado que é melhor. Nós escolhemos Pepsi, é melhor você saber. Já agora é hora de você se decidir conosco. Eu sou mais Pepsi, estou feliz assim. Vivendo Pepsi com a gente, você vai ser diferente. Vem saber que todo dia deve ser de alegria. Eu sou mais Pepsi, é hora de você mudar. Mostrar que ainda pode a sua vida transformar. Eu sou mais Pepsi, é o meu coração quem diz. Deixei a nostalgia e Neste sábado, os maiores sucessos no Clube do Bolinha. Aviso ao bicho homem. Martinho da Vila, Eduardo Araújo, Sula Miranda, Sidney Magal. Foi sem querer, eu deixei a sua boca. E mais, Demônios da Garoa, Roberta Miranda e Gretchen. Clube do Bolinha, neste sábado, 2 da tarde. Bem, 1 hora 22 minutos, você está no VHS. E olha, já que falei da Ultra Web Rádio e da Rede Esporte Brasil, um recadinho. Daqui a pouco, 3h30 da tarde, estaremos juntos, Ultra Web Rádio Rede Esporte Brasil, na cobertura de mais um grande clássico paulista. Nada mais, nada menos do que São Paulo e Corinthians. E olha, minha gente, esse clássico promete. Tanto São Paulo quanto Corinthians estão com medo da zona do medo. O Corinthians não está fazendo uma das, digamos assim, grandes competências nesse campeonato brasileiro. E o São Paulo quer fugir da zona do medo. Afinal de contas, o campeonato também não está tão bom para as duas equipes. O jogo é imperdível, Kelvin Caniello apresenta, eu estarei nas reportagens e quem narra? Hello, crazy people. Diego Ramon. Meu grande amigo Diego Ramon estará na narração desta partida que com certeza vai bombar. Eu não lembro agora de cor o comentarista, depois eu falo. Bom, mas antes disso, você tem o VHS, vamos até às 3 da tarde, depois meia hora mais de música e aí futebol na Ultra e na Rede Esporte Brasil. Pois muito bem. Ontem, como eu falei, foi o Dia da Criança. E nós entendemos que as crianças adoram passear, se divertir. Um dos lugares preferidos é o zoológico. E é isso que entra no nosso arquivo do humor, nosso primeiro tempo. O Hélio Júnior sempre imitou um personagem chamado Tião Buscapé. Ele sempre substituía as autoridades responsáveis, claro, fictitamente, pelos melhores lugares nos piores momentos. E o Tião Buscapé vai explicar como seria a visita das crianças para o Dia das Crianças no zoológico. Primeira parte do Arquivo do Humor no ar agora. Olha esse telefone. Ô Barbosa, é aqui no Dia da Criança, Barbosa. Tem muita visita lá no Jardim Zoológico, né? Ah, achei que tá bonito. Pois é, Barbosa. E nós vamos conversar agora com o coordenador da visitação infantil no zoológico, o Dr. Jorge Girafa, Barbosa. Ah, Jorge Girafa. É, tudo bem, Dr. Jorge Girafa? Alô! Coordenação das visitas infantil do zoológico, às suas ordens. É o Tião Buscapé? E é o cara da Rádio Globo. Tudo bem, Tião? Mas o que é que tu quer aqui, ô bicho solto do jornalismo? Tião, nós tínhamos uma entrevista marcada aí com o Dr. Jorge Girafa, o coordenador da visita. E cadê ele, Tião? Tu fala o cara que organizou a visita da criançada aqui no zoológico? Isso, é. E, ô, meu camarada, tem o maior zebra aqui. Zebra? Tem o maior zebra aqui. Mas o que que houve aí, Tião? Algum problema? Ô, Barbosa, o doutor aqui organizou a visita dos pentelhos, quer dizer, dessas maravilhosas criancinhas. Isso. Aí pediu, me entende, explicou, pediu... Uma molecada não pode dar comida pros animais. Perfeito. Barbosa, foi a mesma coisa que não pedia. Por quê? Eles fizeram tudo ao contrário. Mas gracinha aqui, mas tio, as crianças não obedeceram e deram comida pros bichos aí, tio? O quê? O Rádio Globo, olha aqui. Até agora o camelo tá engasgado com o chumaço de algodão doce. É, tá rindo porque não foi contigo, Barbosa. Peter, foi mal, foi mal. Eu já demo mais de 50 tapas aqui nas costas do camelo pra ver se o bicho desembucha. É. Mas não adianta não, amigo. Sim. Entendeu? Ô, peraí, ô, moleque. Ô, sai daí, rapaz. Deixa a preguiça dormir aí, rapaz. Ô, tio, voltando aqui. Cadê o coordenador de visitas aí, tio? Ô, Barbosa, teve um ataque de nervo aí, rapaz, e foi embora pra casa em estado de choque. Que isso? Olha, o doutor tava tão nervoso que quase ele arrancou a juba do leão com a dentada. Que isso? Da feia coisa, entendeu? Mas aí, só um minuto. Alô? Ô, senhor, peraí, o Rádio Globo. Ó, garoto, sai daí, rapaz. Não vai dar sorvete pro por lá, não, garoto. Alô, Rádio Globo. Mas as crianças estão gostando da visita aí no zoológico, John? Olha, Rádio Globo, mais ou menos, me entende? Mais ou menos. Ela está tudo aqui concentrada, lá em frente à jaula dos macacos. Mas o que houve? Não, o babás é com os macacos... Tem um macaquinho lá, sim, que ele tá assim meio a perigo, entende? Ah. E aí começou a fazer umas saliências na frente das crianças. Ai, ai, ai. Já que a dona macaca não tá aqui, entende? Sai da rua! Sai da rua! É o seu macaco pornográfico! Não, que alô? Isso? Aí já viu, né, ô babada? Ah. Os moleques tá aqui na jaula do macaco aqui, ó. Tá tudo dando mó foda. Não, peraí. Vamos mudar de assunto. Qual o animal que mais impressionou a garotada além desse macaco maluco aí? Qual que a garotada mais gostou na visita ao Jardim Zoológico, Tião? Ah, ô Barbosa, olha aqui. É aqueles macaquinhos. Outro macaco? É, da bunda colorida. Da bunda? Sim. A gurizada acha, inclusive, que se aquela mulher daquele conjunto do El Chan se pintasse a bunda de colorida assim, elas iam fazer muito mais sucesso. Tá, ô, Tião, outra coisa que eu queria saber aí... Só um minutinho, pera aí, Rádio Globo. Alô? Ó, garoto. Ó, rapaz. Desce daí, rapaz. Desce do pescoço da girafa. Que isso? Tá maluco? Tá pensando que isso aí é coqueiro, cara? Ô, tio. Rádio Globo, peraí só um minutinho aí. Eu tô resolvendo uma... Pera aí. Ô, gordinho. Para de dar cheeseburger pras tartarugas. Que isso? Tá maluco, moleque? Cheeseburger pra tartaruga. Vai dar cheeseburger pra tua voz, cara. Que é isso? Alô? Oi? Pode falar, Rádio Globo. Mas tá confuso o negócio aí, cara. Eu vou ter que desligar aqui. Ah. Os moleques tão infernizando isso aqui, rapaz. Que isso? Ô, moleque. Pera aí. Pobre garoto, hein? Esse foi o primeiro arquivo do humor. Daqui a pouco, perto do fim do programa, tem muito mais. Diga-se de passagem, muito engraçados hoje. É que essa semana também se celebra o Dia do Professor. E não é à toa, também merece muitas homenagens, né? Os professores estão, digamos assim, precisando muito do nosso carinho, porque de tanto que estão sofrendo nas mãos desse governo autoritário do Sérgio Cabral e etc. Bem, vamos ver se os professores serão mais respeitados depois dessas manifestações todas. Mas no Arquivo do Humor nós temos também a nossa homenagem do poeta GG, eu acredito que seja esse o nome, para todos os professores. Muito bem, é o seguinte. Daqui a pouco nós teremos o jogo e agora eu lembrei o nome do comentarista, é Rafael Andrade. Então, é o seguinte, Kelvin Caniello vai apresentar, depois vai vir o Diego Ramon, narra o jogo. Rafael Andrade comenta e eu estarei nas reportagens e agulha na técnica, ok? Vamos lá então com mais música aqui no VHS. 1973, já que estamos falando de Dia das Crianças, né? Que as crianças cantem livres, música do Taiguara. 1:30, você está no VHS. Isso sim é rádio, esta é outra. O tempo passa e atravessa as avenidas, e o fruto cresce, pesa, enverga o velho pé, e o vento forte quebra as telhas e vidraças, e o livro sábio deixa em branco o que não é. Pode não ser essa mulher o que te falta, pode não ser esse calor o que faz mal, pode não ser essa gravata o que sufoca, ou essa falta de dinheiro que é fatal.

você fosse feliz. Me descobri uma espécie de irmã, querendo seu bem do fundo do meu coração, onde um dia houve paixão. Faltava ver o teu mito cair dentro de mim, que essa pessoa seja quem for, seja capaz de te fazer crescer no amor, coisas que eu na minha loucura destruir. Eu quero que você construa. Me descobri uma espécie de irmão, querendo seu bem do fundo do meu coração, onde um dia Isto sim é rádio. I said, take it easy, baby. I worked all day and my feet feel just like lead. You got my shirt tail flying all over the place and the sweat popping out of my head. She said, hey, bossa nova, baby, keep on working, for this ain't no time to quit. She said, go, bossa nova, baby, keep on dancing. I'm about to have myself a fit. Bossa nova. I said, hey, little mama, let's sit down and have a drink and dig the band. She said, drink, drink, drink, oh, fiddle-de-dink, I can dance with a drink in my hand. She said, hey, bossa nova, baby, keep on working, for this ain't no time to drink. She said, go, bossa nova, baby, keep on dancing, cause I ain't got time to think. Bossa nova, bossa nova. Come on, baby, it's hot in here and it's oh so cool outside. If you lend me a dollar, I can buy some gas and we can go for a little ride. She said, hey, bossa nova, baby, keep on working, for I ain't got time for that. She said, yo, bossa nova, baby, keep on dancing or I'll find myself another cat. Bossa nova, bossa nova. Tira o véu e faz chover sobre o nosso amor. Chuva de prata que cai sem parar, quase me mata de tanto esperar. Um beijo molhado de luz sela o nosso amor. Basta um pouquinho de mel pra adoçar, deixa cair o seu véu sobre nós. Ó lua bonita no céu, molha o nosso amor. Toda vez que o amor disser vem comigo, vai sem medo de se arrepender. Você deve acreditar no que é lindo. Pode ir fundo, isso é que é viver. Outra 13 minutos para as duas. We'll be right back. É o A-Ha, aquela banda que com certeza fez sucesso e muito no Brasil nos anos 80, mas incrivelmente só Take On Me tocou nos Estados Unidos. Essa se chama Touch. Antes, Roupa Nova, Chuva de Prata, que fez grande sucesso na voz da Gal Costa, com a participação especial dos próprios. Elvis Presley com Bossa Nova Baby, que é tudo menos Bossa Nova. Imagina se o João Gilberto gritasse arriba, arriba, arriba. É uma música dele, ai meu Deus, esses americanos. Antes, Guilherme Arantes, Uma Espécie de Irmão, ele que vai fazer show no Pinheiros este mês. Bidis com Tragedy e Taiwara, que as crianças cantem livres. Agora faltam 7 minutos para as 2 da tarde. E já já nós voltamos com um pequeno perfil de Luiz Melodia. E também uma música dele que é um pouquinho distante das origens dele. Um rapzinho cantado pelo filho do Haroldo Melodia. Nós já voltamos com o VHS aqui na Ultra. Até já. Vem, abre seu coração. Você é um de nós. Me traz sua emoção. Nesta quarta, o verdadeiro show da nossa música, Especial Sertanejo. Ao vivo, a presença de Maurício Mauri, Vanusa, João Mineiro e Mariano, Guilherme Santiago, Os Serranos, Gilberto e Gilmar, Eliana de Lima. Especial Sertanejo, apresentação Donizete. Nesta quarta, 9:30 da noite. Recebeu, a galera gostou. Abriu, preparou e lançou no vazio. Nova Alma Brasil. Yeah! Atrás é uma grande cerveja. Foi pra lá, foi pra cá. Entrou de carrinho, entregou de bandeja. Lançou na grande área. Olha o ladrão. Meu chapéu conferiu. Nova Alma Brasil. Atrás é uma grande cerveja. Nova Alma Brasil. Beba com moderação. Tá na hora. Faça, vale tudo agora. Sou O primeiro cartão de crédito que serve pra sacar, depositar e pra tudo foi este. Aí surgiram outros, até parecidos, mas só Orocard é do Banco do Brasil. Assim como eu posso fazer a maior chanchada, mas se não sou o escarnido. Orocard, quem tem, vale ouro. Latina apresenta Sopa Leve. Não perca a forma, menina jeitosa. Pra perder peso e não perder o verão. Sopa Leve é sopa deliciosa, que emagrece e a maior sensação. Rebola, queijo, batata, cebola, um beijo nela. Leve light, a sopa da estação. Sopa Leve, emagrece mesmo. Perca peso e não perca o verão. E na novela das 8, Joana entra para o convento. Você cumpriu a promessa e agora o que será de mim? Eu digo ou não digo? Tá te brincando? Depende muito da intimidade que você tenha confinado, né? O macaco tá certo. O Planeta dos Homens, neste bom domingo, 6 da tarde. Minutos para as 2 da tarde, horário de Brasília. Voltamos com o VHS. Olha só, hein? O Departamento de Jornalismo da Ultra Web Rádio informa: o Brasil conquistou agora há pouco uma medalha de prata no revezamento 4x50 livre misto, sensacional. Felipe Martins, Gustavo Godoy, Roberta Albino e Carolina Bergamaschi. Essa foi a escalação do time que, por pouco, só 4 décimos. Ficou atrás da Rússia, que levou a medalha de ouro, hein? Por muito pouco, o Brasil não escreve seu nome na galeria de recordistas mundiais desse 4x50. Valeu, seleção! Valeu, Felipe! Valeu, Gustavo! Valeu, Roberta! Valeu, Carol! Felipe e Carolina, muito meus amigos também, viu? Valeu a pena! Esta informação será registrada já já no nosso site familaaquatica.webnode.com, site este que patrocina a Ultra Web Rádio. Por sinal, se você estiver ouvindo a minha voz meio que tenebrosa de fundo, é porque, por causa dessa associação Família Aquática com Ultra Web Rádio, você vai ouvir a programação da Ultra também no nosso site, ok? Agora, mudando de assunto, vamos falar de Luiz Carlos dos Santos. Um cantor chamado Luiz Carlos dos Santos, nascido no Morro de São Carlos e é filho de Haroldo Osvaldo, aliás, Melodia, que mané Haroldo. Acho que vocês sabem de quem eu tô falando, né? Luiz Melodia, que começou a sua carreira em 1963 com o cantor Mizinho, ao mesmo tempo em que ele trabalhava como tipógrafo, vendedor, caixeiro e músico em bares noturnos. Em 1964, formou o conjunto musical Os Instantâneos, com Manuel, Nazareno e Mizinho. Em 1973, lançou seu primeiro LP, Pérola Negra, Te Amo, Te Amo. E, dois anos depois, 1975, chegou à final do festival Abertura com a canção Ébano. Logo depois, lançou vários LPs, músicas internacionais e também shows pelo mundo inteiro. É torcedor do Vasco, eu lembro dele na final da Libertadores cantando o hino do Vasco com um monte de torcedores vascaínos no dia do aniversário de 98, etc, etc, etc. Um dos sucessos de Luiz Melodia, na verdade não sucessos, nós vamos tocar agora uma música de Tony Ozaná, cuja letra original era meio suja, mas o Luiz Melodia deu uma, digamos, atenuada nisso. Vamos apresentar a música Saco Cheio, do LP Claro, não é a operadora, de 1987. Duas em ponto, você está no VHS, eu sou Flávio Barbosa e até outra. Quase que te ligo, quase que te telefono, se der boca mesmo a bola, pois sou chefe dessa zona e coisa e tal. Passo o dia inteiro, saio tarde do trabalho, tô cansado pra caramba, já estou na corda bamba, se vacilo me dou mal. Largo meu emprego, pego a grana, culpa é levo, logo, logo, fico duro, palha, puxa só no muro, sua ideia é genial. Depois te encontro, te dou um beijo longo, com desemprego eu não quero me importar, pois o que eu quero é funkear. Quase que te ligo, quase que te telefono, se der bronca mesmo a bola, pois eu sempre nessa zona e coisa e tal. Passo o dia inteiro, saio tarde do trabalho, tô cansado pra caramba, já estou na corda bamba, se vacilo me dou mal. Largo meu emprego, pega a grana, culpa levo, logo, logo, fico duro, velho, puxa só no muro, sua ideia é genial. Depois te encontro, te dou um beijo longo, com desemprego eu não quero me importar, pois o que eu quero é funkear, funkear, funkear, funkear. Ultra, isto sim é rádio. Holding me down, turning me round, feeling to be cruel to my woman. I beat her and kept her apart from the things that she loved. Man, I was mean, but I'm changing my scene, and I'm doing the best that I can. I admit it's getting better, a little better. Com tudo de real, teu, de Isto sim é rádio. Água em vinho, chão em céu, pau em pedra, custo em mel. Pra mim

E ele também canta Brian May, Ace Queen, também conhecido como o guitarrista dos telescópios Driven By You. Antes, Hal Seixas e Marcelo Nova com Pastor João e a Igreja Invisível, abro um parênteses. A Rádio Jovem Pan saiu do 102,9 de maneira até surpreendente, porque a emissora que arrendou, o grupo de comunicações que arrendou 102,9 do Jornal do Brasil, pediu as contas, faliu. Eu acho que em breve vamos ter Aleluia, irmãos, numa das frequências mais gloriosas do rádio brasileiro, que um dia já sediou a Rádio Cidade. Que pena. Spanky and Our Gang, I'd Like to Get to Know You, Gilberto Gil com Realce, Beatles Getting Better e Luiz Melodia com Saco Cheio abriram este penúltimo bloco do VHS, que agora vai para sua última pausa. Antes, porém, vamos dizer que o VHS é patrocinado por... Este programa é um oferecimento de... favelaguatica.webno.com e paineldawebradio.com.br. E eu também quero dizer que daqui a pouquinho o Família Aquática estará atualizado com as informações do Domingo Prateado do Brasil na Copa do Mundo de Natação em Piscina Curta, que acabou agora e aconteceu a terceira etapa em Moscou. Ah, como é bom torcer pela nossa natação, que dá muitas alegrias, ao contrário de certos esportes por aí. Último bloco, vem aí daqui a pouco, última parada, daqui a pouco o bloco derradeiro do VHS. Até já, pessoal! Vem, abre seu coração, você é um de nós, e traz sua emoção. Nada de madrugada, menino, menino, chupa, chupa e não sai nada. Neste domingo, depois do Fantástico, Sai de Baixo. E nesta segunda, estreia a nova novela das seis, Anjo Mal. Ao trabalhar a informação com ética e sensibilidade, um jornal acaba criando maior fidelidade com seus leitores. Há mais de um século, a Tribuna vem imprimindo em suas páginas o compromisso de fazer um jornalismo moderno, dinâmico e transparente. A preocupação com a qualidade da notícia, tratada com seriedade por profissionais competentes, transformou a Tribuna em um dos jornais mais respeitados do país. A Tribuna, o nosso jornal. Beba com moderação. Mais uma vez, Arapuã lhe cobre de vantagem. Agora, pelo melhor preço à vista, você escolhe seus eletrodomésticos e compra em dois pagamentos sem juros. É isso mesmo, em dois pagamentos iguais e sem juros. Ou, se preferir, ainda pode pagar em até seis vezes pela melhor prestação fixa do mercado. Venha logo, não perca estas vantagens. Na quarta-feira, dia 11 de agosto, segundo as profecias de Nostradamus. Você vai ver as seitas que estão se preparando para a catástrofe final. O terceiro segredo de Fátima se refere à destruição da Terra. O mundo está mesmo às vésperas do apocalipse. SBT Repórter, nesta quarta, 10h30 da noite, após o programa do Ratinho. SBT é Brasil, é sistema brasileiro de televisão. E 25, estamos de volta com o último e derradeiro bloco do VHS deste domingo. Lembrando, daqui a pouquinho, a partir das 3h30 da tarde, Ultra Web Rádio e Rede Esporte Brasil mais uma vez juntas para acompanhar ao vivo e em direto do estádio do Pacaembu, não diretamente, obviamente, mais um grande clássico do nosso futebol. São Paulo e Corinthians, os dois times tentando fugir da zona do rebaixamento. A narração é dele. Hello, crazy people. Diego Ramon. Rafael Andrade estará nos comentários, eu estarei nas reportagens e nosso querido Kelvin Caniello vai apresentar a transmissão, ok? Daqui a pouco então, Ultra e USB, e Ultra e Rede Esporte Brasil juntos é a maior parceria do futebol, ok? Agora tem mais Arquivo do Humor. Essa semana, 15 de outubro, celebra-se o Dia do Professor. E em homenagem a isso, vamos pôr uma entrevista com o Quase Artista, onde GG vai homenagear, mais uma invitação do Hélio Júnior, o Dia dos Professores. Vamos prestar atenção. Arquivo do Humor agora. Entrevista com Quase Artista. Olha, esse nosso convidado já tá aí. Isso, Barbosa. Hoje aqui na Rádio Paralela nós vamos apresentar uma entrevista com Quase Artista. E quem está aqui para falar com a gente é o poeta, profeta, peteca, boneca, o ex-segurança de asilo, o Gogó. Tudo bem, Gogó? Tudo bom, graças a Deus, né? Uma honra muito grande, assim, para mim participar aqui desse grande programa, com a presença, assim, de tão ilustres pessoas, né? Gogó, o seu nome é artístico, não é? Qual o nome verdadeiro, hein, Gogó? Não, bom, seu Barbosa, esse nome artístico, assim, que eu adotei, na verdade, é um abreviamento do meu nome natural, né? Ah, você abreviou seu nome? É, meu nome é João Joia, né? João Joia. João Joia. Aí eu peguei, assim, as duas primeiras frases e formei o nome artístico, que é Gogó. João Joia, Gogó. Por que é isso? GG, João Joia, meu Deus. O nome não tem essas coisas, assim, né? Tá, a gente vai levando. E o que, que você veio fazer hoje aqui na Rádio Paralela, nessa entrevista com o Quase Artista? Bom, é o seguinte, é que hoje é dia do professor, né? Então, o senhor falou assim, aquele monte de coisa que eu era e tal, e na abertura do programa e tal, mas o senhor não se esqueceu de umas coisas, assim, que mais me traz orgulho, entendeu? Que é? É porque é o fato que eu também sou professor. Puxa vida! Eu também sou professor. Fala imperdoável da produção, não desculpe. Pois é. Você veio aqui justamente por ser o dia do professor. Exatamente, seu Barbosa, exatamente. Ou seja, uma coisa puxa a outra, sim, não é isso? Sim. Como já dizia o maconheiro lá da minha rua, uma coisa puxa a outra. Não, rapaz. Então eu queria aqui hoje fazer um homenageamento a todos os meus colegas professor. Todos eles, meu. E você, todos eles. Você é professor de quê? De história, geografia, de português? De português. Você é professor de português? De português. Sou professor de português, né? E até explico pra vocês como é que foi minha formação. Explica aí. É que lá perto de casa tem o seu Manel, tá certo? Que é dono de uma padaria. E eu tô ensinando ele a tocar bumbo. Peraí. Entendeu? Tá ensinando o Manuel, dono da padaria, a tocar bumbo. Você é professor de bumbo. Exatamente, seu Barbosa. Esse português, ele tá dando assim em cima de uma mulata que sai lá na escola de samba lá no meu bairro. Sim. E vai daí que ele quer entrar na bateria da escola. Sim. Ah. Então, é que eu tô dando assim, eu que tô assim ensinando ele essas aulas de bumbo, entendeu? Bumbo. Vai daí que eu me virei, portanto, aí professor de português. Professor de português. Exatamente. Professor do português, né? Exatamente. Tá bom. E o que, que você veio fazer hoje aqui nessa entrevista com o Quase Artista? Bom, e justamente isso, eu vim aqui pra homenagear, assim, todos os os meus colegas professor. Sim. Né? Todos, mas todos os do Oiapoque Xingu. Tá, do Oiapoque Xingu. É, tá. Aí eu fiz uma poesia pra mostrar pra eles, seu Barbosa, a importância dos professores na cultura nacional. Parabéns. Eu fiz esse poema. É do fundo do meu coração. Com certeza, é isso mesmo. Assim, nós temos que valorizar o professor porque... professor é a base de tudo, né? Educação, né? E justamente, seu Barbosa. E eu tenho um irmão que também é professor. Ah, que legal. É a família toda de professor. Seu irmão dá aula de quê? Exato, de capoeira. De capoeira? É, ele dá aula assim na laje lá de casa. Na laje? É, assim na laje, assim que tem mais espaço, né? Sim, sim. Então, de formas que de vez em quando cai umzinho lá de cima, tá, né? Tá, tá, tá legal, tá legal. Esse cara erra o golpe assim, aí tá, cai. Tá, sim, tá. Vamos à poesia de uma vez aí, ô Gogó. Vamos lá. Vamos lá, eu preparei aqui tudo aqui. Por favor, eu queria pedir um fundo emocionante. Fundo emocionante. Fundo emocionante, por favor. Isso, esse fundo emocionante lá pra tuas negas lá, viu? Não, você que botou. Não esculacha, não. Peraí, meu Deus do céu. Eu peço um fundo emocionante, o cara põe isso aí, rapaz. Fundo emocionante, Paulo. Vamos lá, mete o fundo lá. Vamos lá. Peraí. Que tipo de emoção? Também é emocionante dançar forró. Seu Barbosa, eu vou explicar. Emocionante, sambar. Eu quero um fundo, assim, de emoção emocionante. De emoção emocionante. Exatamente. Assim? Mais ou menos, não. Isso aí não. Hoje não é 7 de setembro, não. Não, tá certo. Agora me ligou, mas aí. Nossa senhora, olha isso. Olha essa música aí, hein? Tá aí. Tema. Daquele filme, ó. Blade Runner. É. Caçador de porco. Não, de porco, de Android. É de Android, ô, rapaz, vamos lá, então. Vamos ao poema, poesia. Vamos lá. Eu não gostei dessa aí também, não. Não gostei. Arruma outra, que vai esse mesmo. Difícil. Agora sim, olha só. Olha a mudança de tonalidade da coisa. Tá aí, tá bom esse, Gogó? Esse tá maravilhoso. Então vai, no Gogó, vamos lá. Esse pianista aí é boiola, vamos lá. Não, vamos embora, Gogó. Professor, querido mestre, que ensina história e geografia, que ensina boas maneiras, como não fazer xixi na pia? Ah, meu Deus do céu! Professor que ganha tão pouco, que de vez em quando ganha maçã. Muitos alunos dormem na sala, quando estuda de manhã. Tá certo, tá bom, vai. Professor que ensina tudo, mas que às vezes também esfola. Sempre que eu passei de ano, é que tu bobeia, tirei foi cola. Não é isso não, ô Gogó! Eu se me lembro até hoje... da primeira professorinha eterna. Muitas vezes eu deixava a caneta cair só pra baixar e olhar as pernas. Não, acabou. Gogó, um abraço. Quando ela ia de saia, tem a calcinha azul, uma branca. Ah, Gogó, uma preta, tchau, Gogó, um abraço. Outra com bolinha também. Tchau. Mó gata, né? Rádio. Ai, ai. A gente tem que valorizar o professor e não a professora maravilhosa. Enfim, essa foi a nossa homenagem para o Dia do Professor e esse foi o segundo tempo do Arquivo do Humor, que volta na semana que vem. Agora é só música sem parar até as 3 da tarde. Vem aí para começar Ney Mato Grosso com o Manequim, a única música que o Ney Mato Grosso gravou da famosa dupla Sullivan e Massadas, a qual... Ney só gravou por insistência da Rede Globo de televisão, ele que não queria gravar música nenhuma sequer da dupla mais popular daquele entonces. Começa aqui o bloco de ouro do VHS 2:33, você está na Ultra. Faz de conta que tudo é possível até eu ficar com você. Teu jeito que me faz sentir sabor de oni-oni. Chegar de mansinho, carinho é bom de fazer. Boca a boca, só queijos e beijos, o vinho e acontecer. Magia e fantasia no ar me deixa sonhar. Um brilho insinuante, tão doce é esse instante. Outra vez, coração quer brincar. Um brinde ao sucesso, um gosto de moer Chandon. Meu bem, faz de novo. amor de revista, casaco de pele, bison. Sabor de only one, chegar de mansinho, carinho é bom de fazer, boca a boca, só queijos e beijos, o vinho e acontecer. Puro e sem gelo, imagine fantasia no ar, me deixa sonhar, um brilho insinuante, tão doce é esse instante, outra vez coração quer brincar. Faz de novo que isso é bom, bom. Um brinde à conquista, amor de revista, casaco de pele, bison. Isto sim é rádio. I'm precisa dar mais nenhum passo. Chegou na hora certa. Muito prazer, você vai gostar dessa cidade. Logo, logo faz muita amizade. Arma uma parada esperta. Mas vou avisando os nativos da ilha. São meio agitados com esse clima doido. É porque chove, é muita maravilha. Maremoto, tempestade, mas muita tempestade de sol. Muito prazer, muito prazer. Muita gente acontecendo. Muito prazer. Se você é novo no pedaço, não precisa dar mais nenhum passo. Chegou na hora certa. Muito prazer, você vai gostar dessa cidade. Logo, logo faz muita amizade. Arma parada esperta. Aqui só tá proibido uma coisa: ficar sozinho, e a multa é dançar comigo. No resto aqui tudo é free de verdade. Tudo que você quiser. Sou eu, tá bem perto daqui. É tá logo aqui. Muito prazer, é logo aqui. Aqui só tá proibido uma coisa: ficar sozinho, e a multa é dançar comigo. No resto aqui tudo é free, de verdade. Tudo que você quiser. Sou eu, tá bem perto daqui. É só logo aqui. Muito prazer, é logo aqui. Isto sim é rádio. What a party you are having tonight. How did you organize such a thing? Working hard. What a party! Ultra! Faltam agora 13 minutos para as 3. Essa é a Melô da Ruth Lemos, Sanduíche de Coração, Sanduíche, Rádio Táxi. Antes, Alexia, Keep on Moving, Fátima Guedes com Muito Prazer, Rick Pineda and Oak com King of the Hill e abrindo este último bloco, Ney Mato Grosso com Manequim. 10 minutos para as 3 da tarde. Olha, eu acho que eu gostei tanto que eu vou tocar pela última vez agora no encerramento do programa. Este programa é um oferecimento de Favela Aquática, .webno.com e Painel da Webrádio.com.br. Pois bem, o Família Aquática está atualizado com a seguinte informação. Domingo de prata para a natação brasileira. Oh, notícia maravilhosa, hein? O Brasil mandando muito bem na natação. A terceira etapa da Copa do Mundo Fina em piscina curta em Moscou, que terminou neste domingo, pode ser considerada inesquecível para a natação brasileira. No sábado, o time verde-amarelo já conseguiu grandes resultados. Lucas Kanieski, que nada pelo Minas, não só abocanhou a medalha de bronze, como, com 3:44.75, fez a melhor marca de sua carreira. Ele só foi batido pelo sul-africano Miles Brown, 3:41.79, e pelo australiano Robert Hurley, 3:43.89, ouro e prata, respectivamente. Henrique Rodrigues nos 100 metros medley e time 4 por 50 misto medley bateram na trave, ficando com o quarto posto. Mas o domingo seria glorioso, ou devo dizer prateado, para os brasileiros. Nos 1500 livre, Lucas Kanievski, ele de novo, subiu no pódio da capital russa, mas uma posição acima. Com 14:44.66 e o recorde sul-americano, Kanievski só ficou atrás do australiano Miles Brown, confirmando a excelente fase. O pódio só foi completo pelo húngaro Gergely Gyurta. Logo depois, Henrique Rodrigues novamente ficou com o quarto posto, agora nos 200 metros medley, o que não deixa de ser um bom resultado para o nadador pinheirense. Aquela história, né? Bater na trave é sinal de que tem que melhorar muito. Mas o inesperado ainda estava por vir, minha gente. Por muito pouco, o Brasil não colocou seu nome mais uma vez na galeria de recordistas da FINA. Nos 4 por 50 livre misto, Felipe Martins, Gustavo Godoy, Roberto Albino e Carolina Bergamaschi conseguiram, com 1:33.43, uma sensacional medalha de prata, só ficando atrás por Helles 4 décimos da Rússia, que fez 1:33.01 e assim bateu o recorde mundial da categoria, que era de uma patética universidade americana. O Japão completou o pódio com 1:33.48, ou seja, foi uma final disputadíssima. Valeu, Brasil! A natação brasileira continua mandando bem nas competições e merece todo o reconhecimento. Sensacional resultado! Olha, me orgulho muito, sou amigo da Carol e do Felipe, os dois são namorados. Eu tenho que dizer, eles arrebentaram e tenho muita estrada pela frente. Ah, e precisam que eu fale da Ruta Melutic, que ela bateu mais um recorde? Que ela é um monstro, que ela é uma maravilha de mulher também? Bom, essa e outras notícias você vai ler e vai curtir no nosso portal familiaaquatica.webnode.com, o seu novo site para toda a família aquática, e você também vai ouvir em todas as páginas a programação desta ultra web rádio que segue em frente, porque é hora de irmos. 2:54, 6 minutos para as 3, o VHS deste domingo acaba aqui. Agradeço a Deus por mais esta oportunidade de estarmos juntos, a vocês pela grande audiência, mas pela primeira vez eu não vou dizer até semana que vem, porque daqui a pouquinho estarei de volta por este microfone, o microfone da Ultra Web Rádio, junto, é claro, do microfone da Rede Sports Brasil, para acompanharmos juntos o majestoso Corinthians e São Paulo ao vivo, com a narração do locutor das estrelas, Diego Ramon. Rafael Andrade nos comentários. Eu estou nas reportagens e a Agulha vai operar, como sempre, com aquela categoria. É ou não é? Então é isso. Semana que vem nós voltamos com o VHS. E eu volto daqui a pouquinho no futebol da Ultra e também da Rede Sports Brasil. E eu encerro, como eu falei, é dia das crianças, foi dia das crianças ontem, e eu encerro com o maior clássico infantil da década de 80. Super Fantástico com quem? Balão Mágico e Djavan. Semana que vem tem mais VHS, eu volto já. Até mais, galera. Quero viajar nesse balão. Super Fantástico, no Balão Mágico, o mundo fica bem mais divertido. Super Fantástico, no Balão Mágico, o mundo fica bem mais divertido.